violento, pai, pum. BM cuzão, pronto pra matar mais um. Mundo de grades, cadeiras de rodas. Faça a coisa certa, não banque o idiota. Um preto a menos é o que o sistema quer. Largue de vez essa vida bandida. Do lado mais fraco, a corda se arrebenta. Aqui nos lembra Compton, cidade violenta. Sou um porta-voz da periferia, falando do meu povo, relatando dia a dia. Campo da Esperança, São Francisco lotados. Mais uma tia vendo seu filho ser enterrado, que brincou de ser herói da periferia. Trilha sonora no gueto, no banque o esperto. Ferro na cinta pra se proteger. Quem saca primeiro, eu ou você? Essas coisas só dão certo na tela da TV. Na vida real é viver ou morrer. Sei que é embaçado nesse cenário trágico. Pra sobreviver aqui tem que ser mágico. Enquanto o mundo gira ao nosso redor, tem uma pá de mano, isso acabando e não é só. Não é este o futuro que eu quero pros meus moleques. Aqui quem fala é de no flex, sem papo na língua. Tocando fogo no pavio, pilantra tá na mira. Tá cantando pra subir e não tem proceder. Toca fogo no pavio, pilantra tem que morrer. Tá cantando pra subir e não tem proceder. Toca fogo no pavio, pilantra tem que morrer. Tá fazendo hora extra no mundo. Tá ligado, véi, o papo aqui é diferente. Tá fazendo hora extra no mundo. Tá ligado, Vou enquadrar o filha da puta que não vale nada. O safado desandado, pilantra que só vacila com os cara. Mancada, seu segundo nome, filme sempre queimado. Cabeça prêmio por aí, se for pego um abraço. Nem se bate, se toca que tá marcado na quebra. Burro e papai de família por causa de mela. Começa a porra e fica louco, tirando onda. Sempre na mira dos homens, não segura a bronca. Cagueta até a mãe na delegacia. Um verdadeiro X9, cachorrinho de polícia. Olha o tamanho da pilantragem, deu com a língua nos dentes. Tá fudido agora, elemento indigente. Todo o dinheiro que ganha vai pro consumo de droga. Mulher e filho passa fome, ele nem se importa. Tá cantando pra subir, não tem proceder. Toca fogo no pavio, pilantra tem que morrer. Tá cantando pra subir, não tem proceder. Toca fogo no pavio, pilantra tem que morrer. Tá cantando pra subir, não tem proceder. Toca fogo no pavio, pilantra tem que morrer. Tá fazendo hora extra no mundo. Vão matando nunca falha. Tá fazendo hora extra no mundo. Vão matando nunca falha. Acabei de ágil, me persegue por falsos amigos. Fingi de anjo na frente por trás do inimigo. Tenho que andar esperto no meu caminho. Não quero ser o próximo a ser mandado pro inferno. Vou te dar uma ideia, vou ser sincero. De tanto confiar, já vi muito moleque passar para o lado de lá e pá. É só ter atitude e o gatilho puxar. A cabreiragem nunca vai parar. Sempre terá uma te esperar. Nas esquinas, no beco ou em qualquer lugar. Não posso descuidar. Pra, mas o cabrito no chão. No barraco rola uma comemoração. Segue-se a procissão. Ninguém volta do caixão. O cabrito não tem consideração. Na nossa área é assim, não tem vez. Os que já se foram, eu já contei uns seis. Segue-se as leis, com as leis me eduquei. Uma vadia na parada, uma casinha armada. Um movimento de quebrada era o que precisava. Tiros. Eu só ouvi tiro. Na sequência, a fuga de dois indivíduos. O mano estava irreconhecível. E se pá, a dor da família nem se fala. As leis prevalecem, a população se cala. Na periferia, vivemos pressionados. Infelizmente é mais um arquivo fechado. Tá cantando pra subir e não tem proceder. Toca fogo no pavio, pilantra tem que morrer. Tá cantando pra subir e não tem proceder. Toca fogo no pavio, pilantra tem que morrer. Tá fazendo hora extra no mundo. Se fecha a comédia. Tá fazendo hora extra no mundo. Se fecha a comédia.